muito obrigado por sempre estar orientando todo este povo. Eu sou a Andréia aqui de Sabará e comigo ninguém pode e nem poderá. Eu estou na aliança com Deus. Valeu, reverendo, muito obrigada, tá? Eu só tenho a agradecer, entendeu? Você só acrescentou tudo de bom na minha vida e tudo que você acrescentou pra mim, eu peço a Deus que dê em dobro, em trio pra você, entendeu? Gosto também do Kevin, do Elias, entendeu? Seus filhos todinhos, vocês são maravilhosos. Sua equipe é maravilhosa. Você tá na reta certa aí. Pode contar comigo, entendeu? Pode contar comigo aí, porque depender de mim, você, ó, pra mim você tá na televisão já, entendeu? Eu gosto de você, cara, você é pregador muito bom mesmo. Fala verdade, fala tudo que é bom mesmo, um cara sincero, entendeu? Eu gosto de ouvir você, entendeu? Todo dia eu tô aqui, meio dia eu tô aqui escutando, entendeu? Tua pregação só me dá força, me dá, entendeu? Me levantar, botar o pra cima. Porque a vida não tá fácil não, mas gente, entendeu? A pregação maravilhosa dessa aí, mano. Entendeu? Juventude fala aqui no programa, você viu a jovem aí, ó, oh, meu, é, meu, aqui agora estou aprendendo, meu, o negócio é diferente com o seu programa, viu aí a juventude, a vovó, meia idade, o vovô, a juventude de perto e de longe, pessoal ligado aqui no programão comigo, ninguém pode, meu, é totalmente diferente, né, irmão? Você vê que aqui é pra juventude, é para o de perto, de longe. A Zilmara entrou em contato, ela disse, mande pra mim o livro comigo, ninguém pode. Você vê, o telefone não para, os testemunhos não param de chegar. No telefone 11 9 16 90 70 07. Vamos agora entrar na corrente de oração, porque aqueles que têm meta jamais perdem uma batalha. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque ele é o Senhor do Universo. O consagrado homem de Deus, reverendo João Batista, ora por você agora. Maravilhoso Deus, eu tenho aqui vários nomes, eu tenho aqui pessoas de perto e de longe, pessoas que não querem viver mais sonhando, sendo iludidos. Eles vão ter metas e objetivos, vão ter os seus alvos atingidos, porque agora eles pararam de servir a dois senhores. Ó, grande Pai, atenda a minha oração e arranque o mal e dê a vitória. Faça este povo ser feliz. Este ano seja o melhor ano de suas vidas. Senhor, iluminai o nosso entendimento. Iluminai esta pessoa que vai receber o livro Comigo Ninguém Pode. Iluminai este irmão, esta irmã que já propôs no coração vencer todas as batalhas. Em teu nome eu mando que o mal vá embora, Jesus. Eu decreto a vitória dos teus filhos. chamo o grande milagre. Milagre de Deus, enxugai as lágrimas, fortalecei os fracos, levantai os caídos, iluminai os que estão em trevas. É o que eu te peço nesta hora, pela força da fé. E você diga: estou decidido a atingir a minha meta, porque comigo ninguém pode no ano de 2025. Amém e amém. Está passando da hora de dar a volta da vitória. Hoje você aprendeu, você não pode seguir dois caminhos, senão você não chega. Caminho da esquerda e da direita, você fica dividido. Você decidiu um caminho, vai em frente. Fiquem na doce paz de Cristo. Entre aqui no número que você tem, entre aqui e peça o livro Comigo Ninguém Pode. Tchau. Ensinamento real, a força que garante a vitória já foi entregue ao seu coração. O que você precisa fazer é voltar a sintonizar o programa Comigo Ninguém Pode. Amanhã, neste mesmo horário, através desta emissora. Pede-se o seu comunicador, representante de Deus na Terra, Reverendo João Batista. Semeando a fé com o missionário R.R. Soares. Senhor Deus, depois de falar que nos colocaria contra o povo que estava contra ele, como uma barreira de bronze, uma muralha, Jeremias 15:21, e arrebar-te-ei da mão dos malignos, oh glória a Deus, eles não vão dominar você. Acabou, pode ser demônios, pode ser doenças, miséria, qualquer problema, que mais? E livra-te-ei das mãos dos fortes. Eu não sei, não tem mais forte que Deus, você com ele é muito mais forte. Você é aquela muralha de bronze que eles não podem passar. Deus vai lhe dar vitória agora. Clama a ele que ele vai abençoar você. Vamos orar agora, Pai. Nós oramos em nome de Jesus para glorificar o teu nome, te bendizer. Deus, quantos estão clamando uma bênção agora? Pois eu determino que o mal que está nessas pessoas saia. Vá embora em nome de Jesus. Amém. Semeando a fé com o missionário R.R. Soares. Você pode assistir a esse Semeando a Fé a qualquer momento, em qualquer lugar, e ser ainda mais impactado pelas maravilhas de Deus. Acesse agora o canal do missionário R.R. Soares no YouTube. Curta e ative o sininho para ficar por dentro das novidades. Acesse youtube.com/missionário-R.R. Soares. Nesta quarta, em todas as igrejas da graça, é dia de você orar e abençoar a sua família. Não deixe que as brigas, as desilusões, as separações acabem com o seu lar. Venha colocar um ponto final em todo o mal que tem atingido a sua casa. Salvação da família. Às 8 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite. Avenida João 23, número 1800, bairro Noivos. Salvação da família. Não perca. Deus vai transformar você e sua família. Igreja Internacional da Graça de Deus. Conheça mais endereços da Igreja da Graça acessando no navegador do seu computador ou do seu celular o portal ongrace.com. No menu Igrejas, você acessa o endereço mais perto de você. Você está ouvindo a nossa rádio ZYD 324 FM 101.3 MHz, Teresina, Piauí. Nossa rádio. Nossa rádio. O nosso próximo programa tem conteúdo livre para todos os públicos. Oi, gente! Boa tarde! Olha eu chegando por aqui. A partir de agora, ao vivo, alô, nossa rádio, até às 3 horas. Nossa rádio! Mais perto de você. Agora, na nossa rádio, interação, música e seu recado ao vivo. Tá na hora de mandar abraço e contar o que você tá fazendo de bom hoje. Alô, nossa rádio, vem conversar com a gente. É hora de conversar aqui junto comigo. Boa tarde, meu querido ouvinte. Pra você que se liga na programação da nossa rádio, uma excelente tarde de terça-feira. A partir de agora, ao vivo, o Alô, nossa rádio. Vamos juntos ficar a partir de agora até às 3 horas. Hoje, dia 15 de abril do ano de 2025, para você uma excelente tarde de terça-feira. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Desenhista. Hoje também é Dia Mundial da Arte. Para você que se liga na nossa programação, nesse exato momento, estamos ao vivo para toda Teresina, Timó e Parnaíba. E a partir de agora, o nosso WhatsApp tá liberado: 3230-1130. Você pode participar aqui junto com o seu amigo Edin Silva. Ainda hoje teremos o nosso teste de conhecimento bíblico de hoje. Tem informações também. Tem tudo que você precisa para animar ainda mais a sua tarde de terça-feira aqui na nossa rádio. A sua tarde com muita interação. Alô, nossa rádio. Eu já chorei, sofri até demais. Na minha vida não sabia o que era paz. Hoje não é mais assim. Jesus entrou, mudou a minha vida, que era tão sofrida, e hoje eu sou tão feliz. Ele é quem cuida de mim. Mas sozinho Jesus tá comigo. Eu vou vencendo todos os desafios da vida, pois nele eu sou muito mais que vencedor, porque Cristo me amou. Da vida, pois nele eu sou muito mais que vencedor. Nossa Rádio. Quando eu mais precisei, o Senhor esteve aqui. A paz que eu procurava, eu encontrei em ti. Mais perto de você, Jéssica Dávila, a paz. 1:10 e agora tá chegando o Clássicos Nossa Rádio. Alô, Nossa Rádio. As músicas que fizeram sucesso no passado, de volta na programação da Nossa Rádio. Clássicos Nossa Rádio. E no Clássicos Nossa Rádio de hoje, vamos nos teletransportar para o ano de 2006, quando a banda Toque no Altar lançava a música Tua Graça Me Basta, que foi escrita pelo Davi Sasser e Luiz Arcanjo. A letra reflete um desejo de humanidade e de busca pela presença de Deus, mostrando como os seres humanos são pequenos em comparação com a grandeza de Deus. Vamos ouvir Tua Graça Me Basta, da banda Toque no Altar, no Clássicos Nossa Rádio. Clássicos Nossa Rádio. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face. clássicos. Nossa Rádio. As músicas que fizeram sucesso no passado, de volta na programação da Nossa Rádio. Profetiza sobre sua vida, profetize sobre sua família, profetize sobre os seus sonhos. Um novo tempo você vai viver na presença de Deus. O que foi morte, agora é vida. O que estava vazio, agora está cheio. O choro da dor virou alegria. O que era impossível se tornou possível. Só me resta crer. Um novo tempo eu vou viver. Já posso ver acontecer uma nova história. Deus vai fazer. Que olhar vai ver o agir de Deus. Um novo tempo vou viver. E dá pra sentir, mesmo sem existir, já posso ver. Gente, participe e peça a sua música. Alô, Nossa Rádio. Não quero tentar seguir minhas leis, andar num caminho que eu mesmo criei. Até insistir, mas sozinho eu não consegui. E a cada tristeza, fracasso e dor, eu só me afastava do teu grande amor. Ainda insisti, mas sozinho eu não consegui. Me arrependo por ter te abandonado. Por cada segundo que eu não estive ao teu lado. quero uma chance pra provar que não importa a circunstância, nunca mais vou te deixar. Segue com o Alô Nossa Rádio de hoje e a gente tá só começando. Tá só começando o nosso programinha de hoje. Agora é 1h23. Pra você, uma tarde maravilhosa de terça-feira. Pra você que tá curtindo a nossa programação em Teresina. Boa tarde pra você. Como é que tá o seu início de tarde? Como é que foi o seu almoço? Almoçou legal? Deu pra encher a pança aí? Os fitness. Os nossos fitness, os nossos irmãos fitness, almoçaram certinho aí. Como é que tá? Como é que tá o seu início de tarde, hein? 3230-1130, você que tá nos quatro cantos aqui da capital, pode participar aqui junto comigo até as 3 horas. Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai saber aí, aliás, a gente vai testar o seu conhecimento bíblico de hoje. É, daqui a pouquinho tem o nosso teste de conhecimento bíblico com o Davi Soares. Ele que vai trazer essa belíssima pergunta de hoje pra você. Bom, deixa eu aproveitar pra mandar um abraço todo carinhoso pra o meu querido amigo Luiz Araújo, rapaz. Tá aqui hoje nos visitando. Luizão, seja bem-vindo mais vezes aqui no estúdio da nossa rádio Teresina. Luizão, ele que é estudante de jornalismo, ele que é radialista também, a gente já trabalhou junto, inclusive aí, na outra emissora, né, Luizão? Parabéns aí pela sua caminhada, parabéns por não ter desistido ali daqueles passos do início. É difícil o início, mas a gente se surpreende com o resultado final, né? Então, Luizão tá por aqui hoje me visitando, a gente já trabalhou aí em outra emissora e ele agora tá focado aí no jornalismo. Daqui a pouquinho o pessoal vai ver aí nas telinhas o nosso Luizão, Luiz Araújo, aqui na... tu vai ficar nos bastidores também? Valeu, Valeu, Luizão. Seja bem-vindo sempre, meu querido. Gente, agora deixa eu trazer um recado pra você agora. O nosso recadinho é para amanhã. Gente, hoje é terça-feira, mas eu quero convidar você para amanhã, na quarta-feira, na Igreja da Graça e em todas as igrejas da Graça de Deus, teremos reuniões abençoadas para você às 8 da manhã, às 3 da tarde e às 7 horas da noite. Em Teresina, na nossa sede estadual, na Avenida João 23, número 1800, no bairro Noivos, aqui em Teresina. Lá em Parnaíba, você que tá indo aí passar o final de semana, ou você que tá indo amanhã lá pro litoral, ou até mesmo pra Parnaíba, eu te convido então a conhecer a Igreja da Graça lá de Parnaíba, que fica na Avenida Pinheiro Machado, número 1478, e em todas as igrejas internacional da Graça de Deus. Então tá aí o nosso convite mais que especial pra você que se liga nesse exato momento da nossa programação. Pra amanhã, gente! Pra amanhã! Rapaz! Voltamos já! Luizão! Hoje, que é isso? Aqui, para! Hoje é dia do desenhista, Luiz. Senta ali naquele microfone ali, Luiz. Senta. Conta pra mim, Luiz. Tu manja nos desenhos? Fazia muito ali no ensino infantil, lá no fundamental. No ensino fundamental, naquela disciplina ali. De arte. Isso, de arte, rapaz, fazia muito ali. E hoje? Hoje eu não faço muito, não. Nem os rabiscos? Não, nem rabisco. Só que eu fazia o seguinte, eu pegava a revistinha lá, colocava, né, e pegava o papel branco. Molhava um pouquinho. Molhava, colocava o álcool e ia cobrindo lá. E, rapaz, ficava top demais, viu? Gente, esse aqui é o meu querido amigo Luiz Araújo, ele que tá nos fazendo a visita aqui nos estúdios da nossa Rádio Teresina. Luizão, é um prazerzão ter você por aqui. Obrigado, Edinho. Desejo muito sucesso pra você na sua caminhada, no jornalismo. Obrigado. Na sua carreira também do rádio. Ele que é radialista, viu, gente? Estamos aqui, fazendo aqui uma visita. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Nossa Rádio Teresina, nos acompanhando aí. Estamos aqui fazendo a visita ao Edinho Silva, grande amigo que tanto a vida quanto o rádio me deu. E tô aqui visitando ele aqui, e também conhecendo os estúdios da nossa rádio, toda a equipe aqui que trabalha. Obrigado demais aí ao carinho de todos pela visita e continue acompanhando aí a programação aqui à tarde, aqui tanto amanhã quanto à tarde, com Edinho Silva, com certeza aí trazendo muita música boa que vai edificar a sua vida. Tá aí o grande Luiz Araújo. Luiz Araújo, que é um cara realmente apaixonado pelo rádio. Conheço o Luiz desde quando começou ali a caminhada dele, aos 17 anos, mas antes já tinha aquela paixão pelo rádio, já, né, Luiz? Já antes. Já há muito tempo. Já tinha paixão pelo rádio e aí conseguiu uma oportunidade em uma rádio lá na cidade de Timon, foi crescendo e que pegando mais amor ainda com a comunicação. Isso, e aprendendo também. E acabou que hoje tá aí dando continuidade à vida dele, hoje tá estudando jornalismo, tá no segundo período, né, segundo Luiz? Segundo período de jornalismo aqui na UFP, Universidade Federal do Piauí. Estamos aqui, qualquer coisa, Edinho, pode falar aí que a gente tá sempre aqui à disposição pra ajudar. Tá aí o grande Luizão, prazerzão, meu querido, revê-lo. Faz dia que eu tinha visto o Luiz. Né, a gente mora em Timon. A gente mora no mesmo bairro. Em Timon. Só que a gente tá se vendo, conversando depois de um certo tempo hoje aqui. Verdade, nossa rapaz. De encontro aqui. De que amigos. Encontro esse. Luizão, mais uma vez, seja sempre bem-vindo aqui aos estúdios da nossa Rádio Teresina. Eu tô chegando agora também. Rapaz, tô chegando agora, tá por aqui. Chegando, mas você já tá bem, já tá com muita afinidade já, rapaz. Que isso. Ô, Luizão, que é isso, cara. Gente, então é o seguinte, tá aí. Mais uma vez, Luiz, parabéns aí pela sua caminhada. Obrigado. Desejo muito sucesso pra você, que você continue sendo esse cara sempre gente boa e espetacular na comunicação. Pra quem não teve a oportunidade de acompanhar o Luiz, breve vocês vão estar tendo aí, podendo revê-lo aí no meio da comunicação. Logo aí nas telinhas ou nos bastidores, de qualquer mas forma. Mas no rádio também, rapaz, não esqueça no o rádio. Rádio. Eu é, gosto tá vendo. Do rádio, rapaz, se eu ver a oportunidade do rádio, a gente vai tá pro rádio. Gosta disso aqui. Então tá aí, ele que já é radialista, tem o DRT dele ali, já é profissional, tá na expectativa aí de uma oportunidade futura, mas tá estudando também o jornalismo. Então, logo o Luizão tá aí em Teresina, tá aqui em Teresina brilhando e também levando, fazendo o que ele mais sabe fazer. E você também, rapaz, você tá fazendo minha média aí, mas você também, ó, continue aí nesse caminho, você tá trilhando, você também é jovem, você tem um grande futuro aí pela frente, continue aí nesse ritmo que Deus tem muito a abençoar também na sua vida, tá? Obrigado, certo? Obrigado, Luizão. Pois tamo juntos. Ó, aos ouvintes, a gente vai pro nosso intervalo comercial e já a gente tá de volta com muito mais músicas na programação da nossa rádio. Voltamos já. Mande o seu alô pra gente. Alô, nossa rádio. Nossa rádio. agora o aplicativo da nossa rádio. Nele, você ouve a gente em qualquer lugar. Confere tudo o que acontece no portal On Grace, lê a Bíblia e muito mais. Muito mais. Aplicativo da nossa rádio. Disponível na loja de aplicativos do seu celular. Ou, se preferir, acesse nossarádio.com.br no navegador de internet do seu celular e tem acesso ao link para download. Aplicativo da nossa rádio. A gente realmente mais perto de você. Nossa Rádio. Nesta sexta-feira da paixão, prepare-se para se emocionar. Às vésperas da sua execução, o apóstolo Pedro, já idoso, compartilha sua jornada de fé, 2 dias de pescador até a última ceia com Jesus. Uma história tocante que nos leva aos momentos que antecederam a crucificação e a ressurreição de Cristo. Assista o apóstolo Pedro e a última ceia no canal da Graça Filmes no YouTube. Nesta sexta-feira, 18 de abril, às 18 horas. Não perca. Nossa Rádio 1:31, boa tarde. Nesta quarta, em todas as igrejas da Graça, é dia de você orar e abençoar a sua família. Não deixe que as brigas, as desilusões, as separações acabem com o seu lar. Venha colocar um ponto final em todo o mal que tem atingido a sua casa. Salvação da família. Às 8 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite. Avenida João 23, número 1800, bairro Noivos. Salvação da família. Não perca. Deus vai transformar você e sua família. Igreja Internacional da Graça de Deus. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou o pastor Laci Pereira, pastor da sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui no Piauí, mais precisamente aqui na capital Teresina, Avenida João 23, número 1800, onde Deus tem com certeza um projeto para abençoar você, sua casa e sua família. Lembrando que todas as manhãs, das 11:30 ao meio-dia, temos o programa Na Mesa com o Senhor. É especial, é para abençoar você. Participe, Deus tem milagre para sua vida. Nossa Rádio. Você está na Nossa Rádio. Nossa Rádio. 101,3 FM. Meus amigos, tudo bem? Tem uma novidade na praça aí, não sei se já lhe contaram. O portal ongrace.com, tudo é novo. Aí você tem toda a informação do missionário Soares, das campanhas dele, mensagem de fé de graça, Rede TV em qualquer lugar do mundo que você for. Tem ali as agendas dos pastores, do missionário, endereço das nossas igrejas, tem uma porção de coisas relevantes. Avise para os seus amigos, compartilhe. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Procurando um sistema de TV que possa assistir com a família? Assine agora a nossa TV. Assine agora a nossa TV. Notícias, pacotes com até 62 canais, documentários e variedades, esportes, filmes e o melhor, 11 canais evangélicos e a nossa rádio. Nossa TV, 0800-201-4000, 0800-201-4000. Acesse nossatv.tv.br. Receba as ministrações do missionário R.R. Soares a qualquer momento, em qualquer lugar. Siga o missionário nas redes sociais. Twitter, R.R. Soares, _. Facebook, Instagram e YouTube, missionário R.R. Soares. Siga agora. 3230-1130. Esse é o WhatsApp da nossa rádio. Mande seu recado pra gente. 3230-1130. WhatsApp da nossa rádio. Nossa Rádio. Agora, as principais notícias de uma forma rápida e dinâmica. Expresso Nossa Rádio. Expresso Nossa Rádio. Expresso Nossa Rádio. Terça-feira, dia 15 de abril. Vamos a algumas notícias que são destaques do dia. A Anvisa aprovou a vacina contra a chikungunya do Butantan. A doença é transmitida pela Aedes aegypti, mesmo o mosquito que transmite a dengue e zika. O imunizante está autorizado a ser aplicado no país na população acima de 18 anos. Os médicos peritos do INSS retornaram às atividades após 235 dias de greve. Os cidadãos que necessitam de atendimento já podem agendar as suas perícias através do telefone 135 ou pelo portal Meu INSS. O Ministério da Saúde vai solicitar a incorporação ao calendário do SUS a nova vacina contra a chikungunya, aprovada pela Anvisa. A expectativa é que o imunizante possa fortalecer as ações de combate à dengue no Brasil. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai começar a fazer fisioterapias motora e respiratória no hospital em Brasília. Ele segue internado na UTI e, segundo os médicos, seu quadro clínico é de estabilidade, sem dor. Expresso Nossa Rádio. Já estamos de volta. Mande o seu alô pra gente. Alô, Nossa Rádio. Tu és aquele que anda sobre as águas. Tu és aquele que fala em meio ao fogo. Tu és aquele que acalma a tempestade. Tu és o Deus que habita em meio ao povo. Tu és o Rede. Rede. Rede. Nossa Rádio. Nossa Rádio. Mais perto de você. Conduz. Ai, ai, ai, ai, tu és o Deus de paz. Em ti confio, Pai. Teu amor me envolve, sempre me conduz. Tu és o Deus de paz. Em ti confio, Pai. Teu amor me envolve, sempre me conduz. Do teu amor, eu danço para ti, Senhor. Em tua graça encontro meu descanso. Quando alguém vem me derrubar, teu amor é quem faço atuar. E sobre as águas ele me faz andar. Sei que o Deus de paz aqui está. Tua presença é o meu abrigo, abrigo. Tua voz é quem me dá destino. Tu és o Deus de paz, em ti confio, Pai. Teu amor me envolve, sempre me conduz. Ai, ai, ai, ai, tu és o Deus de paz, em ti confio, Pai. Teu amor me envolve, sempre me conduz. Cristo é quem te livra desse poço. Cristo é alegria e renovo. Ele é minha paz, o meu descanso. O acesso ao Pai que eu preciso. Cristo é quem te livra desse poço. Cristo é alegria e renovo. Ele é minha paz, o meu descanso. O acesso ao Pai que eu preciso. Até o Pai dá um encontro, casa. Andorinha unir pra si. Eu encontrei a vida. Cristo hoje vive em mim. Até o Pai dá um encontro, casa. Andorinha unir pra si. Encontrei os teus altares. A resposta é que vivo de milagre. Programação da nossa rádio, agora 15 para as duas, uma excelente tarde de terça-feira para você que se liga na programação. 3230-1130, você vai participar aqui junto comigo. Eu aqui, Silva! Gente, é o seguinte agora, chegou a hora de chamar o Davi Soares, ele que vai trazer o teste de conhecimento bíblico de hoje. Chegou a hora de saber se o irmão ou a irmã tá afiada com a Bíblia. Meus amigos, deixa eu liberar aqui os canais, o mic, para o Davi Soares. É com você. Boa tarde, pessoal. Estou bem. Ah, boa tarde, Davi. Olha, vamos lá? Bora para o nosso quiz? Bora. Perguntinha de hoje é: quantos dias Deus levou para criar o mundo? Que pergunta fácil, hein? Quatro opções para você: opção A, 5 dias, opção B, 6 dias, opção C, 7 dias e opção D, 8 dias. E aí, já sabe a resposta? Quem já sabe o que fazer, né? manda mensagem aqui no nosso zap e eu já volto para compartilhar com você. Eu quero ver se você acertou a pergunta mais fácil que eu já fiz aqui no Testando Conhecimento. Eu já volto. E aí, gente, você já sabe qual que é a resposta exata? Eu vou repetir. Possa ser que você ligou o rádio nesse exato momento no finalzinho da fala do Davi. A nossa pergunta de hoje do teste de conhecimento bíblico é a seguinte: quantos dias Deus levou para criar o mundo? Temos aqui quatro alternativas para você de resposta. Opção A, 5 dias. Opção B, 6 dias. Opção C, 7 dias. Ou opção D, D de dado, 8 dias. E aí, gente, fácil ou não? Eu quero ver agora, chegou a hora então, vai lá no nosso WhatsApp, 3230-1130, 3230-1130, esse é o WhatsApp aqui da nossa Rádio Teresina, onde você participa do nosso teste de conhecimento bíblico de hoje. Daqui a pouquinho o Davi Soares vai voltar por aqui, reforçando a nossa pergunta de hoje, do nosso teste de conhecimento bíblico de hoje, tá bom? Gente, é o seguinte, deixa eu falar pra você também do portal ongrace.com. Por lá você acompanha toda a agenda do missionário R.R. Soares. Por lá você também encontra também a localização de uma das nossas igrejas, de uma da Igreja da Graça mais próxima de você. Você encontra lá a localização. Ah, eu tô em São Paulo, você encontra lá a localização. Ah, eu tô em Salvador, você encontra lá também no portal ongrace.com a localização da nossa igreja de Salvador. Tudo isso para você no portal ongrace.com. Lá também você consegue assistir a Hit TV ao vivo. E agora a gente segue com Alô Nossa Rádio. Alô Nossa Rádio. Yeah. Rádio. Mais perto de você. Amigos da nossa rádio, eu sou Davi Soares. Exaltai ao nosso Deus. Reina o Senhor. Nossa rádio. Reina o Senhor. Reina o Senhor. Reina o Senhor. E nada o pode deter. Reina o Senhor, reina o Senhor, reina o Senhor, e nada o pode deter. Com sua mão cura e levanta, ajuda o fraco e abate o mais forte, salva dia da sua tristeza e encho de alegria eterna. Exaltai ao nosso Deus, adorai ao nosso Deus e louvai ao nosso Deus, porque ele é santo, o Senhor. Reina o Senhor. Reina o Senhor. E nada o pode deter. Reina o Senhor. Reina o Senhor. Reina o Senhor. E nada o pode deter. Oh, com sua mão cura e levanta, ajuda o fraco e abate o mais forte, salva no dia da sua tristeza e enche-o de alegria eterna. Exaltai ao nosso Deus. Com muita interação. Alô, nossa rádio. Te adorar. Soares na nossa rádio mais perto de você. Gente, é o seguinte, deixa eu falar pra você agora, sabe do quê? Das manhãs mais que mais animada aqui da nossa rádio, gente. Nas manhãs da nossa rádio você começa o dia super bem, com a alegria e a descontração do Diego e da Cacá no Bom Dia Nossa Rádio. E todos os dias tem sempre um tema, um assunto pra gente debater e pra opinar também. E claro, você pode mandar o seu recado de texto, sua mensagem de texto ou de áudio através aqui do nosso WhatsApp. E não esquece, tá? É sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Vem aí o Bom Dia Nossa Rádio com a Cacá e o Dieguito. Espalha pra todo mundo que a sua rádio é a nossa rádio. Voltamos já. Mande o seu alô pra gente. Alô, nossa rádio. Nossa rádio. Baixe agora o aplicativo da nossa rádio. Nele você ouve a gente em qualquer lugar. Confere tudo o que acontece no portal On Grace, lê a Bíblia e muito mais. Muito mais. Aplicativo da nossa rádio. Disponível na loja de aplicativos do seu celular. Ou, se preferir, acesse nossaradio.com.br no navegador de internet do seu celular e tem acesso ao link para download. Aplicativo da nossa rádio. A gente realmente mais perto de você. Nossa rádio. Nesta sexta-feira da paixão, prepare-se para se emocionar. Às vésperas da sua execução, o apóstolo Pedro, já idoso, compartilha sua jornada de fé, 2 dias de pescador até a última ceia com Jesus. Uma história tocante que nos leva aos momentos que antecederam a crucificação e a ressurreição de Cristo. Assista o apóstolo Pedro e a última ceia no canal da Graça Filmes no YouTube. Nesta sexta-feira, 18 de abril, às 18 horas. Não perca. Nossa rádio 2:30, 2:01. Boa tarde. Nesta quarta, em todas as igrejas da graça, é dia de você orar e abençoar a sua família. Não deixe que as brigas, as desilusões, as separações acabem com o seu lar. Venha colocar um ponto final em todo o mal que tem atingido a sua casa. Salvação da família. Às 8 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite. Avenida João 23, número 1800, bairro Noivos. Salvação da família. Não perca. Deus vai transformar você e sua família. Igreja Internacional da Graça de Deus. Já acessou o canal da Graça Filmes no YouTube? Lá você encontra vários filmes para fazer um cineminha em casa. Vai preparando a pipoca, porque tem vários títulos com histórias inspiradoras, edificantes e com conteúdo de qualidade para todos. E o melhor, você não paga nada. Acesse agora youtube.com/graçafilmes, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Graça Filmes, ideal para a família. Você está procurando por livros que vão edificar a sua vida? Na Graça Editorial, você encontra uma variedade incrível de obras que vão fortalecer sua fé, ampliar seu conhecimento e trazer mais sabedoria para o seu dia a dia. São livros que abordam temas essenciais como crescimento espiritual, saúde, relacionamento e muito mais. E para as crianças e adolescentes, a Graça Editorial também oferece um universo de histórias que ensinam valores cristãos de forma leve e divertida. Graça Editorial. Conheça mais endereços da Igreja da Graça acessando no navegador do seu computador ou do seu celular o portal ongrace.com. No menu Igrejas, você acessa o endereço mais perto de você. Você está procurando por músicas que te inspirem na fé? Graça Music, uma variedade de estilos e gêneros para todos os gostos. Visite nosso site gracamusic.com.br e faça hoje mesmo o seu cadastro para receber as novidades da gravadora direto no seu e-mail. Graça Music te apresenta músicas impactantes e cantores que compartilham a sua fé ao Senhor em forma de canção. Ouça aqui pela rádio, pelos tocadores digitais ou pelo YouTube. Graça Music. Meus amigos, tudo bem? Tem uma novidade na praça aí, não sei se já lhe contaram. O portal ongrace.com, tudo é novo. Aí você tem toda a informação do missionário Soares, das campanhas dele, mensagem de fé de graça, rede TV em qualquer lugar do mundo que você você for, tem ali as agendas dos pastores, do missionário, endereço das nossas igrejas, tem uma porção de coisas relevantes. Avise para os seus amigos, compartilhe. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Procurando um sistema de TV que possa assistir com a família? Assine agora a nossa TV. Assine agora a nossa TV. Notícias, pacotes com até 62 canais, documentários e variedades, esportes, filmes e o melhor, 11 canais evangélicos e a nossa rádio. Nossa TV, 0800-201-4000, 0800-201-4000. Acesse nossatv.tv.br. Receba as ministrações do missionário R.R. Soares a qualquer momento, em qualquer lugar. Siga o missionário nas redes sociais. Twitter, R.R. Soares _, Facebook, Instagram e YouTube, missionário R.R. Soares. Siga agora. Você está ouvindo a nossa rádio, ZYD 324, FM 101.3 MHz, Teresina, Piauí. Nossa Rádio! Oi, gente, bora lá então para nossa última hora aqui do Alô Nossa Rádio, mas calma, que ainda tem muito tempo para você participar. 3230-1130, você participa aqui na sua. Nossa Rádio! Mais perto de você. Já estamos de volta. Mande o seu alô pra gente. Alô Nossa Rádio. Rádio. O que ele viu em mim pra me querer por perto? Como não desistiu se eu nem sempre acerto? O que ele viu em mim quando me amou primeiro? Fez de mim um filho e herdeiro. Ah, que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é apaixonar-se a ponto de morrer pra que eu o encontrasse. Yeah. rádio. Mais perto de você, e a gente segue com o Alô Nossa Rádio de hoje, 3230-1130. Você pode participar aqui junto comigo até às 3 horas da tarde. Você que tá no trânsito, conta pra mim como é que tá o trânsito nessa tarde de terça-feira. Como é que tá o trânsito por aí, por onde você tá passando agora? Tá tudo bem? Não aconteceu nenhum imprevisto? O trânsito tá fluindo? Você que tá em casa, o que você tá preparando aí pro jantar? Ou já preparou alguma coisa pra janta? Ou até mesmo aí pra merenda daqui a pouquinho, hein? O que você tá preparando? Participa aqui comigo no WhatsApp 3230-1130. Esse é o WhatsApp da nossa Rádio Teresina. Aqui você participa, aqui você pede o seu louvor, aqui você me conta de qual igreja você é também e me fala de onde você tá me ouvindo. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço todo carinhoso aqui para os nossos radiofônicos, os nossos ouvintes que nos acompanham nesse exato momento lá em Parnaíba. Alô, Parnaíba, Parnaíba, Parnaíba! Você que está acompanhando a gente nesse exato momento no centro ali de Parnaíba, obrigado você pelo carinho da sintonia. Você que está acompanhando também a nossa programação ali pela região da praça, lá de Parnaíba, obrigado você pelo carinho da sintonia. Você que tá agora pelo Frei Engenho também, e Gino, Obrigado você também pela honrosa audiência, você que tá agora na rodoviária também de Parnaíba, aquele abraço especial para você, uma excelente tarde maravilhosa de terça-feira para você. Para você que nos acompanha então em toda Parnaíba, obrigado você pela honrosa audiência de todos os dias. Você que me acompanha sempre de segunda a sexta-feira aqui com a Alô Nossa Rádio, nos finais de semana também, aqui com o sabadão mais animado do rádio brasileiro. É isso, essa é a programação da Rede Nossa Rádio. Falando em Rede Nossa Rádio, ah rapaz, eu já tava esquecendo disso aqui, eu não poderia esquecer de alertar você ouvinte sobre a nossa promo da notificação premiada. Rapaz, gente, você acha mesmo que eu esqueci de anunciar isso pra você? Você sabia que você pode concorrer a uma caixa de som JBL novinha aqui, apresentando a sua nossa rádio? Você sabia disso? Bom, você que tá chegando agora pela primeira vez por aqui na programação, é o seguinte, você que ainda não tem o app aqui da nossa rádio, você vai correr na sua loja de aplicativos agora mesmo. Lá você vai baixar o aplicativo da nossa rádio. É só digitar Nossa Rádio. Digita dessa forma, desse jeito e dessa maneira, e você vai encontrar lá o nosso aplicativo. Feito isso, é só instalar. Instala o aplicativo da nossa rádio aí no seu celular. Disponível para iOS e também para Android. E aí instalou. Agora só não esquece, gente, nesse detalhe principal. Instalando, ativa lá as notificações. Ativou as notificações, agora se prepara que diariamente, todos os dias, você vai receber um desafio aí para você tentar desvendar. E na sexta-feira, quem desvendar o for o primeiro a desvendar o nosso teste, o nosso desafio, vai levar para casa uma JBL novinha. JBL. O som que move o seu dia. Nossa Rádio. Nossa rádio mais perto de você. Estou aqui. Vim te buscar. Teu bom perfume já está neste lugar. É bom sentir o teu calor me envolver. Teus braços de amor. rádio. Costa, lugar de adoração aqui na nossa rádio 3230-1130. Você vai participar aqui junto com Edinho Silva até as 3 horas, gente. Já tá chegando ao finalzinho da programação e daqui a pouquinho o Davi Soares vai vir por aqui para reforçar o nosso teste de conhecimento bíblico. Mas deixa eu lembrar você então da nossa perguntinha do quiz de hoje. Muita gente participando, muita gente acertando. Essa tá fácil. A nossa pergunta, hoje Davi Soares pegou leve aí com quem tá nos ouvindo agora. Gente, a nossa pergunta de hoje é a seguinte: quantos dias Deus levou para criar o mundo? Temos aqui 4 opções para você, 4 alternativas. Opção A, 5 dias. Alternativa B, 6 dias. Alternativa C, 7 dias. Ou alternativa D,

rádio, Bruna Martins, O Caminho, nossa rádio 1243. Boa tarde para você que se liga no Alô Nossa Rádio de hoje. 3230-1130, ainda dá tempo de você participar aqui na nossa programação. Deixa eu mandar um abraço todo carinhoso aqui para o Hermeson Lucas, tá acompanhando a nossa programação. Tem abraços aqui também para o irmão Netinho, acompanhando também o nosso programão de hoje. Mais abraços aqui para Raquel Ferreira, também acompanhando a nossa programação. Tem abraços aqui, ó, para o seu Antônio, Antônio Gouveia, a dona Francisca, a Ana Luzia e a Kathleen, todos lá no Parque Alvorada em Timon, acompanhando também a nossa programação. Cheiro, meus amores. Obrigado sempre pelo carinho da sintonia. A Bruna Oliveira tá por aqui também. Oi, Bruna. Como é que você tá, amiga? Obrigado também pela participação. Tem mais abraços aqui também pra Vani. A Vani também tá por aqui acompanhando o nosso alô de hoje. Mais abraços. O Enivaldo também tá acompanhando também a nossa programação. Valeu sempre pelo carinho da sintonia. Você também continua participando aqui no 3230-1130. E agora é a vez do Davi Soares. Ele que vai reforçar aqui o nosso quiz, o nosso teste de conhecimento bíblico de hoje. Davi Soares, é com você. É, gente, estou vendo aqui que tem bastante gente acertando. Se você perdeu, vou falar novamente o nosso quiz. Qual é a pergunta de hoje? É, quantos dias Deus levou para criar o mundo? As opções A, 5 dias, B, 6, opção C, 7 dias e opção D, 8 dias. Já estou voltando com a resposta. E aí, você sabe qual que é a resposta exata? Então participa, 3230-1130, esse é o WhatsApp aqui da nossa Rádio Teresina, onde você participa do nosso teste de conhecimento bíblico de hoje. E falando em teste de conhecimento bíblico, deixa eu trazer um recado para amanhã. O nosso recado é para você que se liga na programação aqui da nossa rádio, e fica aqui estendido o nosso convite para amanhã, na quarta-feira, na Igreja da Graça, em todas as igrejas da Graça de Deus, teremos reuniões abençoadas para você às 8 da manhã, às 3 da tarde e às 7 horas da noite em Teresina, na nossa sede estadual na Avenida João 23, número 1800, no bairro Noivos, em Parnaíba também. E já anota aí o nosso endereço: Avenida Pinheiro Machado, número 1478, e em todas as igrejas internacional da Graça de Deus. Então tá aí o nosso convite para amanhã em todas as igrejas internacional da Graça de Deus. Ainda não falou com a gente? Participe e peça a sua música. Alô, nossa rádio. Está em ti. transbordava alegria, esperança. rádio mais perto de você, filho de Davi, na programação Nossa Rádio. Pra fechar então a nossa programação de hoje, mas calma lá. Antes de ir embora, deixa eu trazer aqui agora o Davi Soares, ele que vai falar ao vivo com você agora para trazer a resposta do nosso teste de conhecimento bíblico de hoje, tá bom, gente? E a resposta exata agora ele traz para você. Davi Soares, é com você. Vamos para a resposta. Quantos dias Deus levou para criar o mundo? Foram 5 dias? Foram 6 dias? Foram 7 dias ou 8 dias? E a opção correta, opção B, 6 dias. Aê! Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Gênesis capítulo 2, versículo 2. Um abraço! Então tá aí, ó, pra quem participou e pra quem escolheu a alternativa exata, parabéns! Você está com o teste de conhecimento bíblico, você tá em dias com a Bíblia? A resposta exata foi a alternativa B, 6 dias. Parabéns! Gente, então deixa eu falar pra você do nosso, mais uma vez aqui do nosso aplicativo da promoção premiada. Aliás, é a notificação premiada. Você pode levar para casa uma caixa de som JBL novinha. E para participar, você só precisa apenas baixar o nosso aplicativo e ativar lá as notificações para você receber diariamente, tá? Você recebe quase que todos os dias um desafio. E quem desvendar esse enigma na sexta-feira, leva para casa uma caixa de som JBL novinha, tá bom? Então tá aí, gente. Pra você, uma excelente tarde de terça-feira. A gente se vê agora amanhã. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, eu estarei por aqui com o Hora 10. E aí, em seguida, 1 da tarde, eu estarei por aqui novamente sobre o comando do programa Alô Nossa Rádio. Boa tarde pra todo mundo. Fique agora com a Cacá. Você ouviu Alô Nossa Rádio. Interação, música e seu recado ao vivo. Semeando a fé com o missionário R.R. Soares. O Senhor Deus, depois de falar que nos colocaria contra o povo que estava contra ele, como a barreira de bronze, uma muralha, Jeremias 15:21, e arrebar-te-ei da mão dos malignos, oh glória a Deus, eles não vão dominar você. Acabou, pode ser demônios, pode ser doenças, miséria, qualquer problema, que mais? E livra-te-ei das mãos dos fortes. Meu irmão, você não tem mais forte que Deus, você com ele é muito mais forte, você é aquela muralha de bronze que eles não podem passar. Deus vai lhe dar vitória agora, clama a ele que ele vai abençoar você. Vamos orar agora, Pai, nós oramos em nome de Jesus para glorificar o teu nome, te bendizer. Deus, quantos estão clamando uma bênção agora, pois eu determino que o mal que está nessas pessoas saia, vá embora em nome de Jesus, amém. Semeando a fé com o missionário R.R. Soares. Você pode assistir a esse Semeando a Fé a qualquer momento, em qualquer lugar, e ser ainda mais impactado pelas maravilhas de Deus. Acesse agora o canal do missionário R.R. Soares no YouTube. Curta e ative o sininho para ficar por dentro das novidades. Acesse youtube.com/missionário-R.R. Soares. Nesta quarta, em todas as igrejas da graça, é dia de você orar e abençoar a sua família. Não deixe que as brigas, as desilusões, as separações acabem com o seu lar. Venha colocar um ponto final em todo o mal que tem atingido a sua casa. Salvação da família. Às 8 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite. Avenida João 23, número 1800, bairro Noivos. Deus. Salvação da família. Não perca. Deus vai transformar você e sua família. Igreja Internacional da Graça de Deus. Conheça mais endereços da Igreja da Graça acessando no navegador do seu computador ou do seu celular o portal ongrace.com. No menu Igrejas, você acessa o endereço mais perto de você. Você está ouvindo a nossa rádio, ZYD 324, FM 101.3 MHz, Teresina, Piauí. Nossa Rádio! O próximo programa tem conteúdo livre para todos os públicos. Oi, tudo bem, gente? Tô chegando, eu sou a Carol, te faço companhia a partir de agora. Só alegria por aqui. Nossa Rádio. Mais perto de você. Agora. Nossa Tarde. Nossa Tarde. Alegria, interação, informação. A sua tarde mais completa. Nossa Tarde. Nossa Tarde. Eva, no ar, o Nossa Tarde de hoje, eu gosto de começar te agradecendo, né? Obrigada pela companhia, pela sintonia de todas as tardes. Que bom que estamos juntos, você que tá chegando pela primeira vez, seja sempre bem-vindo, bem-vinda. Por aqui muita música bonita, tem informação, tem novidade e tem todo dia um assunto diferente pra gente trocar ideia, pra gente brincar, pra gente dar risada. E, gente, hoje é dia de duelo, hoje é dia de duelo, Nossa Rádio. E eu quero saber o seguinte, chocolate. Aqui é brincadeira, tá, gente? Vamos descontrair. Falar do ovo de Páscoa que tá aí em todo lugar, né? Você prefere aquele ovo recheado ou tradicional? Vota lá no nosso Instagram, arroba Nossa Rádio Oficial, arroba Nossa Rádio Oficial. Depois você conta pra gente aqui no nosso WhatsApp. 11-3226-1111. Ah, cara, eu não tenho isso de ovo de Páscoa, não. Não como ovo de Páscoa, não vai. Então faz o seguinte, aí você escolhe o chocolate recheado, né? Ou o chocolate tradicional. Também pode ser isso. Aí você coloca desse jeito também. Então vou me referir ao chocolate, né, gente? O chocolate recheado ou tradicional? Como é que você prefere? Você gosta mais? Eu gosto, aí, gente, falar pra você. Eu gosto de todos. De todos. Sendo recheado, sendo tradicional. Ah, gente, eu, olha, conta pra mim, quero saber você. E olha, não esquece de votar, viu, gente, que no final aqui do Nossa Tarde eu dou o resultado. Arroba Nossa Rádio Oficial e no WhatsApp 11-3226-1111. Eu tô esperando você. 11-3226-1111. Bora começar? Nossa Tarde! pensar que o seu Deus o esqueceu. Mas ele não esquece os seus. Creia que um dia todos os seus sonhos o Senhor realizará. A sua vitória chegará, mesmo que pareça que seu sofrimento não tem fim. Creia, o seu libertador virá, e na sua vida um milagre ele fará. Lembre-se, um dia um povo amado no Egito escravo foi, mas houve uma promessa de libertação. Você pode até pensar que o seu Deus o esqueceu, mas ele não esquece os seus. Creia que um dia todos os seus sonhos o Senhor realizará. A sua vitória chegará, mesmo que pareça que seu sofrimento não tem fim. Creia, o seu libertador virá, e na sua vida um milagre ele fará. Creia, Deus está agindo. De você. Foi o Gênesis Herrera, teu libertador, aqui no Nossa Tarde. Música bonita, informação, novidade. Hoje é dia de duelo aqui na nossa rádio. Como é que funciona? Te dou duas opções, você escolhe uma e vota lá no nosso Instagram. No final aqui do Nossa Tarde, a gente traz o resultado pra você. Hoje, falando de ovo de Páscoa, os chocolates, né? Falando de chocolate, qual a sua preferência? Recheado ou tradicional? O chocolate recheado ou tradicional, hein? Tá difícil aí, meu povo? Conta pra gente. Depois de votar, você vem no nosso WhatsApp e participa pelo nosso WhatsApp também. Você de todo o Brasil, pela rede Nossa Rádio. Tô esperando você. 11-3226. 11-11. Fácil, né? 11-3226. 11-11. Bora ver quem já chegou por aqui. Oi, boa tarde. Oi, Carol, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Débora. Oi, Dé. Em São Paulo, eu tô aqui super ligadinha na sintonia. Ô, oh, meu amor. Carol, eu prefiro chocolate tradicional. O tradicional muito, mesmo, muito, né, Dé? Muito recheio, sabe? Uhum. Já voltei lá no Instagram. Aí Deus abençoe, sim. Carol, bom trabalho. Amém, Dé, obrigada. Quem Carol. Mais? Oi. Boa tarde, a boa paz do Senhor, tarde, Carol. Paz. Me chamo José Xavier. Oi, Zé. Tô aqui no carro, tô indo pra Gravatar. Ô, oh, meu irmão. Carol, a minha preferência de chocolate é o tradicional. Pra tradicional mim é o melhor. Tradicional também. Obrigada, isso, querido. Carol, Diga. Todos são bons, mas o tradicional, pra mim, é o melhor. Entendi. Moro em Casa Amarela, Nova Descoberta. Carol. Tchau, Carol. Fica na paz. Amém, querido. Deus abençoe. Oi, Carol. Eu sou a Elisa. Oi, Elisa. Eu moro aqui na cidade líder e o ovo que eu gosto é recheado. Oh, Elisinha linda. Fica com um beijo. Que obrigada. Deus continue te abençoando. Amém. Um beijo pra Valzinha também, viu? Boa tarde, Carol. Boa tarde, nossa rádio. E aí, minha Carolzinha, como tudo tá bem, você? Meu amor? Tá aí todos os ouvintes. Graças a Deus. Pra todos vocês nesta tarde. Oh, Margarida. Viu? Que Deus abençoe, guarde, proteja cada um de vocês. Manda um alô pra mim. Oh, um beijo pra todos vocês e todos os ouvintes, todos os programadores da rádio. Amém, Margarida. Um beijo pra você, minha irmã. Deus abençoe. Obrigada pela parte. Depois contem, Margarida, o chocolate é o tradicional ou é aquele recheado? Hã? Qual é a sua preferência? E, gente, não esquece de votar. Sabe por quê? Porque daí a gente, no final do programa, a gente consegue ver qual é a preferência do povo aqui, dos nossos ouvintes. Se é o chocolate recheado, se é o tradicional. E pra votar, Instagram, @ nossa rádio oficial. Depois você conta também, ou pode participar pelo nosso WhatsApp, 11-3226-1111, certo? Quero falar com você também, amanhã, dia muito importante na Igreja da Graça. Por quê? Porque é dia pra orar, pra abençoar a nossa família. Então, não deixe as brigas, desentendimentos, essas coisas chatas, não deixe que isso domine a sua casa. A Igreja da Graça te espera para reuniões especiais, cheias do poder de Deus. Nesta quarta, em todas as igrejas da Graça, é dia de você orar e abençoar a sua família. Não deixe que as brigas, as desilusões, as separações acabem com o seu lar. Venha colocar um ponto final em todo o mal que tem atingido a sua casa. Salvação da família. Às 8 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite. Avenida João 23, número 1800, bairro Noivos. Salvação da família. Não perca. Deus vai transformar você e sua família. Igreja Internacional da Graça de Deus. Conheça mais endereços da Igreja da Graça acessando no navegador do seu computador ou do seu celular o portal ongrace.com. No menu Igrejas, você acessa o endereço mais perto de você. Então venha até a Igreja da Graça, converse com os nossos pastores. Eles estão em consagração para trazer uma palavra direta de Deus que vai transformar a sua vida. Amanhã tem a reunião da Sagrada Família na Igreja da Graça. Venha para conhecer outros endereços da Igreja da Graça, aquela aí pertinho de você. É só baixar o aplicativo aqui da nossa rádio. Por lá você tem acesso direto ao portal ongrace.com, com o endereço perto de você, o horário das reuniões, tudo certo pra você. Nossa tarde. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Promessa de Deus, vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal. Vence o mal, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Sua tarde mais completa. Nossa tarde. Nossa querida Andressa Cordeiro, filho de Davi. Teve também Marquinhos Gomes, Não Morrerei. E esse é o Nossa Tarde. Hoje estamos brincando um pouquinho, né, gente? Descontraindo. É o nosso duelo. Como é que funciona? Para você que chegou agora, fácil. fácil. Te dou duas opções, você escolhe uma e vota no nosso Instagram, arroba Nossa Rádio Oficial. No final do Nossa Tarde eu conto pra você o que que deu. É fácil assim, pra gente brincar. Hoje é sobre chocolate, ovo de Páscoa. O que que você prefere? O chocolate tradicional ou aquele recheado? Qual é a sua preferência? Vai lá que eu quero saber qual é a preferência do povo aqui. Ai, claro, pelo WhatsApp você participa também. 11-3226-1111. Eu tô esperando por você. O povo tá aqui, viu? Tô vendo o povo chegando. Deixa eu ver como é que tá aqui no nosso Instagram. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso Instagram. Deixa eu abrir pra ver como é que tá. Vou dar uma parcial. Você sabe quando você vota, você já tem, não é o resultado não, viu? Você fica só uma prévia, viu? É. Deixa eu ver quem votou no recheado aqui. A Anne Cavalcante, Luca, Marisa Andrade, Jaqueline Paz, Sodré, Bruno Pantaroto. Agora deixa eu mudar pro pessoal que votou no tradicional. É, Julie, Thaís Vieira, Débora Cunha, a Débora já participou com a gente, Clara, Henrique Moura, Eli Carlos e por aí vai o povo votando no tradicional, no recheado. Falta você, 11-3226-1111, WhatsApp, e não esquece de votar lá, tá? Tô te esperando. Agora, na nossa rádio, chegou a hora de compartilhar com todo mundo e comentar sobre tudo. Nossa curtida. Olha isso, gente, o tão aguardado álbum Eu Não Me Rendo à Minha Dor, da Estila, chegou, já tá nas plataformas digitais. Entre as músicas desse projeto, o nome Santo de Jesus conta com a participação do Leandro Borges, o cantor Leandro Borges. Não deixe de conferir, uma bênção, o novo trabalho da Estila. Conectando você com tudo, nossa curtida. Nossa Tarde, volta já. Sabe aquela música que você gosta? Tudo é possível, tudo é possível. Já já você ouve aqui na nossa rádio. Nossa rádio. Opa, chegou mais uma notificação premiada da nossa rádio. Notificação premiada? Que isso? Uhum. Calma, gente. Deixa que eu explico. É só baixar o aplicativo da nossa rádio e ativar as notificações. Todo dia a gente manda um desafio ou uma missão especial direto no seu celular. Você precisa desvendar, responder e ficar na torcida. Toda sexta, quem acertar pode levar pra casa uma caixa de som JBL novinha. Toda semana tem uma nova missão, um novo desafio e mais chances de ganhar. Se ainda não baixou o aplicativo da nossa rádio, corre agora na loja de aplicativos do seu celular. Ei, essa fala era minha, hein? Caixa de som JBL para você conectar ao seu celular, só aqui. Nossa Rádio. Nesta sexta-feira da paixão, prepare-se para se emocionar. Às vésperas da sua execução, o apóstolo Pedro, já idoso, compartilha sua jornada de fé, 2 dias de pescador até a última ceia com Jesus. Uma história tocante que nos leva aos momentos que antecederam a crucificação e a ressurreição de Cristo. Assista o apóstolo Pedro e a última ceia no canal da Graça Filmes no YouTube. Nesta sexta-feira, 18 de abril, às 18 horas. Não perca. Nossa Rádio 3:32. Alô, amigos, aqui é o missionário R.R. Soares. Todos os dias eu escrevo uma mensagem especial que Deus põe no meu coração pro seu. É só você ir ao Spotify e ouvir. É grátis. Pode ter certeza que vai ser uma bênção na sua vida. E que você seja aquela pessoa que Deus preparou que você fosse. Deus abençoe. Mensagem do dia do missionário R.R. Soares em áudio, diariamente no Spotify. Levando as bênçãos de Deus a todos.

A Voe Paz anuncia demissões um mês após a suspensão total dos voos pela ANAC. A operação da companhia aérea foi suspensa em março após a ANAC identificar as irregularidades. O número de desligamentos não foi informado. Rio de Janeiro, furto de fiação deixa alunos da CIEP em São Gonçalo sem aulas até maio. A prefeitura diz que cabos serão encomendados e o problema só deve ser resolvido no mês que vem. Tarifaço de Trump, a China pressiona por reunião extraordinária no BRICS. O Brasil resiste em convocar. O grupo já tem encontro previsto para maio em Brasília, mas os chineses querem uma reunião urgente de ministros do comércio. Expresso Nossa Rádio. Estamos de volta. Nossa tarde. Deus conhece um pouco da minha história. E nela tem dias de lutas e dias de glória. Vou resumir um pouco pra você entender o que eu quero dizer. Eu era um pescador em barco a deriva.